Kilo Quebec Serra, bom dia pra chegar. Quebec Serra, prossiga. 1-7-4-2 para 2, não pés, autorizado. Final ILS, X-Ray Pistão na 0, reporte. Passando o Duna, 1-7-4. Aí passando o Duna, 4, 2 ADN, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, Ouça, 6330. Xeré 6330, chame Torre Salvador em 198 decimal 95. 1895, muito grato, senhor, pela colaboração. Bom pouso. Valeu. Bono 74, autorizado, chama Torre Salvador em 198 decimal 95. 1995754. Negativo, 1895. 1895. X-Ray, curve à esquerda para o 110 para interceptar o localizador. 110, Golf Mike X-Ray. Fatango 90, Yank Mike, reporte para táxi. Salvador, gol 1754, passando o Duna. Gol 1754, continua a aproximação. Ainda não avistado, o número 2 para pouso. Vento no momento 1,90 graus, no 1 noite. Alívio pouso, gol 97, aguardando liberação, gol 1754. Baixo travão. Agora sim, senhorita, 3 luzes verdes, indicando baixo, estado de trabalho. 6330 do Xanel. O Xané 6330, livre pouso na pista 10, vento 1,10 graus, 1,09. Livre pouso, pro Xané. Estruturação para sequenciamento, manter a presente pro limite ao localizador. 6000, manter a pro limite ao localizador, 344. 0476, desça para nível 050 e reduza para 2209. 050, controle, bom dia, voo 941, tem informação, Juliette. Bom dia, voo 941, nação, identificação, prossiga via chegada a Mari para o nível 060, QNH 1013. 013, chegada a Mari, voo 941. 941. Confirma o nível para o voo 941, 060? Afirmativo. 060, obrigado. Na liberação 330, no solo 49, livre direita, chame só 1-2-1 decimal 9. 3-1-2-9, muito grande. X-Ray pistão na 0, desça para 2000 pés, reporte estabilizado no localizador. Pro 060, desce 2000, controlizado ele, estabilizando 4. Delta Zulu, controle. Oscar Zulu, atento a possível tráfego do heliponto de Serra Índia Queens, hotel Oscar Zulu. 754, livre pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 129. Livre pouso, vou no 754. Prossegue via Alfa e Juliette, portão 11. Alfa Juliette, 11 graus. Estou em Salvador, boa tarde, Papa Romeo Golf Mike X-Ray. Papa Romeo Golf Mike X-Ray, continue em aproximação, ainda 9 estado, vento no momento 190 graus, 129, reporte baixar travado. Será? Baixar travado, Golf Mike X-Ray. Gente, Mike X-Ray, confirma intenções de pouso na 190? Afirmativo, na 190. Gente, Golf Mike X-Ray, aguarde autorização de pouso. 4. 4076, desça para 3000 pés, QNH 1013. Aguarde, aguarde instruções. A aeronave da companhia vai estacionar no portão 11 e está com um passageiro passando mal. Gente, o 6213. Não posso passar de subir, estou autorizado? Afirmativo, coordena com a equipe de solo. Após o companhia estar estacionado no portão 11, está autorizado. Sim, após a aeronave está aqui no 11 e autorizado. Você está desligando aqui, você. Gente, não vem bem que mais. 1754 no solo 52 de brisa direito, chame solo 21 decimal 9. 6219. Golf Mike X-Ray, tráfego avistado, livre pouso pistão no zero, vento 100 graus, 1 nós. Livre pouso pro Golf Mike X-Ray. 754, prossegue até antes da taxiway Juliette, aguardando ingresso para Tiona. 744. Retrizando 44, chame Torre Salvador em 198, decimal 95. 2900, da informação quilo. Minha identificação, prossiga via chegada Mari para o nível 060. QNH em Salvador no 013. Via céu 060, ou 600. Azul 4076, desça para 2000 pés e autorizado. Final, ILS X-Ray pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Até Oscar Zulu, autorizado, frequência livre. Na livre, vai para fogo na IMA, Márcio. Permanece na livre? Frequência livre, até Oscar Zulu. Na livre para Zulu. Paulo, muito obrigado pela coordenação, 633. 33 05, portão 11 livre. Graças. É isso. Quem foi isso? Ele? Fala, Luquete, abraço aí. Opa! Salvador, até 3144, boa. Confirme para a torre? Tá 3144. Tan 3144, tráfego avistado, aguarde o está livre. O vento no momento 100 graus, 93 nós, altímetro 1093. Reporte baixado, travado. Está prosseguindo com 1013, já está baixado e travado. Tan 3144. Gente, Tan 3144, aguarde a autorização de pouso. Confirmar que X-Ray no solo 54, livre direito, chame solo 21-9. 219 direito, Golf Mike X-Ray. Golf Mike X-Ray, confirme a parte qual era da Xerra. Pode ser aqui, que escorreu só para reabastecimento. Gente, Golf Mike X-Ray. SDF, 8, autorizado ingresso. Com no 754. 08, 754. Paulo, Salvador, Papa Romeu, Golf Mike X-Ray, manda lá. Golf Mike X-Ray, prossegue Alfa, Juliette, Pátio 3, confirmando apenas o abastecimento, é isso? Afirmativa, apenas o abastecimento, está circulando o barco de horas de Mossoró. Mossoró, ciente, aguarde cópia. Livre posto, pistão 0, vento 0, 90 graus, mão no nós. Livre posto, está 3605, cópia. Prossiga. Autorizado 360, AP Zulu 10, bridge AP Zulu no 6, após conforme. Vai fazer a da Leda Bridge. Controle 119, decimal 8, 5415. A curva é à direita. Alô, Oxaneiro 6213 para o táxi com 119 a bordo, está indo a Guarulhos, sobre a via de 3 horas e 40. 360 foi autorizado para São Paulo, via Operzulu 1-0, bridge Operzulu 1-6, após conforme BHZ, decola da El Leda Bridge, controle 19-8, transponder 5-4-1-5 com curva direita, é o TAM 3605. Chame pronto, portão 5, 3605. Chamar aí. Xenem 2-1-3, prossegue via Pátio Índia, ponto de espera 118-95, 1013. Pátio Índia, ponto de espera 118-95, Bruno 600, desça para. Desça via para 2000 pés, que é negando no 013. Via para 2000, Bruno 600. Alô, bom dia, tá 3144, liga na sexta. 3144, prossegue Alfa, reporta da Juliette. Via Alfa, reporta da Juliette. 09. Também aqui, Mike, está pronto para ingresso na pista no site? Chegada Mari para o nível 050, QNH 1013. Cliente, não vem aqui, Mike, reporte para ingresso. 3. Mari 050, 1013, gol, 1924. Estabilizou no ILS X-Ray, gol no 941. Gol no 941, chame de Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1895, gol no 941, bom dia. Bom dia, bom pouso. Obrigado. Portão 400. Salvador, bom dia, Xenar 63, na ONU. Próximo ponto de perdão, nós zero pronto. Centro do tráfego na corte final. Oi, Xenar 63, 1-3, Matéria, ponto de espera. 62, 1-3, deu ponto de espera. Nome é Mike, Mike, autorizado a alinhar e manter cabeceiro no site, reporte pronto. Em Salvador, bom dia, Gol 1941, estabilizado no LS X-Ray. Quem chamou a torre? Recebo baixo. É o Gol 1941, tá baixado e checado, estabilizado no LS X-Ray. Gol 1941, tráfego avistado, aguarde pista livre, vento no momento 110 graus, 12 nós. Gente, aguardando autorização de pouso, Gol 1941. Azul 4076, no solo 01, na livre direita, chama o solo 121, decimal 9. Solo Salvador Azul 4076, Corona Fox. Azul prossegue, Alfa e Juliette, portão 3. Alfa e Juliette, portão 3, Azul, 4076. 30 graus, 1-1 nós. Livre pouso, pista 1-0, Gol 1941. Xana 6213, na escuta da torre. Afirmativo. 6213, visual com Boeing 737 na final. Afirmativo. 6213, copiou a torre. Afirmativo, visual com Boeing na final. Oscar Tango tem livre taxa, chame para a entrada do pátio 1. Mike, atenta a história de turbulência do Boeing 737 que pousou na 1-0, autorizado de colar, pistão no site, vento 1-1-0 graus, 1-1 nós. O 1-9-4-1 no solo ao 02, livre direito, chame solo no 21 decimal 9. A direita, solo 209. A 213, autorizado a decolar, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-1 nós. Autorizado a decolar, pista 1-0, 2-1-3. Alfa 4-1, prossegue Alfa e Juliette, portão 62. Alfa Juliette, pro 62, 9-4-1. Solo Salvador, o 4076 da Azul, confirma o gate, por gentileza. Confirma? O 4076 da Azul, confirma o gate. É o 3. Gente, 3. É, 213, decolado ao 05, chame controle 119, decimal 8. 98, 62, 13. Prefeira da Elma. Chame 6213, ascensão 360, vigilância. 360, poderia pausar esse voo a líder? Autorizado a ler, né? Afirmativo da presente? Pois 2000. Autorizado a ler. Voo 600, chame a torre 189. 2905. Voo 1924, desça e mantenha 2000 pés, ajuste do altímetro 1013, livre LS, acuse no localizador. 2013, autorizado LS, aponta um forte gol, 1924. 1190 graus, 909. 1190 com a 600. Aguarde só o gol que já foi autorizado, já ingressa aí pro 612. Mantenha a posição no FAT 3. Após o gol estacionar no meio, o senhor prossegue. Da barra então, novembro em que mais? Salvador, azul 4076, confirma, é balizador na posição 3 ou é a finaleira? Não entendi, confirma. Tá sem balizador na posição 3 do 4076. Suficiente, comandante, é, não há tráfego para o ponto de espera. É, e a gente vai fazer contato com o FLR aqui para agilizar. Quebec. Para Cairu, aguarde copo. Está ingresso, bateu ou não? Está livre, observando o gol, terminando o parqueamento aí no 612, prossegue até Quebec. Prossegue até Quebec. Vitor Mike, Quebec, cópia. Mil pés, corredor axé, decolagem no 7, curva direita. 119, decimal 8, 0161. Quer ouvir? Cinco a bordo, 1895 para 7. Salvador, boa tarde, 5447, autorização Barreiras. 5544, 55, confirmando, é o 5447, é isso? Afirmativo, 5447, Barreiras. 600 no solo 09, livre à direita, chame o solo 2 no decimal 9. Aí, vamos 09, bom. Tubo direto, controle 119, decimal 8, 5450. Autorizado, conforme 200, barreira direta. Decola da 190, curva esquerda, Momo, Cogno. O controle 198, transponder 5450, 5447. Correto, chama para puxa sonar. Qual o Salvador, gol na 600? 600, portão 9, Alfa e Juliette. Alfa e Juliette, 09. Tá livre o uísque Tangosca, cruzamento 1735. Tráfico Salvador, Salvador Gol 274, 30 quilos, atualização 370, Campo Negro. No 754, Campina Grande autorizado 390. Via Pesulo 10, Neuma pós direto. A decolagem da 1-0, curva esquerda, Pucas e Par. 1-1-9, decimal 8, 5435. Pesado 390, Paula 10, corretida, Putas de Parque, desdobrou no 0, Delma. 398-5435-74. Correto, amor. 390 mesmo? 390. Tá. Luta 3193 para a cópia Galeão 60. Galeão autorizado, 380. Conforme a rota do plano, decolagem da 10 direita, da El Leda Bridge. A Tesouro 10, SMAP, Lúvito Barbacena, faz conforme. 1198-5440. Autorizado para o Galeão, rota é bloco Perzulu 10, SMAP e a chegada. A saída da El, Leda, Bridge, SMAP, Lúvito, Bravo, Bravo, Charlie e conforme prossegue. Aciona 5440 e chama 119-8, está no portão 02, o 319-3. Cotejamento correto no portão 2, chama. 3193. Estado, confio baixado travado. Agora está baixando, é travão, visual cabeça. 1924, livre pouso, pista no 0, vento 090 graus, 92 nós. Prezado pouso na 10, gol na 924. Venha aqui, Mike, não atrasa, reportado de frequência até o regresso. Frequência livre até o regresso, não vem aqui, Mike. Missão Mike Quebec, já acionado? Missão Mike Quebec, reporte para táxi. Salvador, ação 3605, solicita por chuvete, acionar a portão 05. Portão 5, livre, chuvete. Chamarei. 1924, no solo, zona 5, livre direita, chame o solo, 1219. Direita, 219, gol 1924. Zona 32, eu não ia, cópia. Prossiga, 32, autorizado 370 para Natal, para Fortaleza, corrigindo. Via Pesolo 19, decola da 10 esquerda, saída Momo, transição Frote. Controle 119, decimal 8, aciona 5454. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Pesolo 19, decola da 10, curva esquerda. Na Momo, transição Frote. Controle de saída 119.8 e o transponder 5454, 3296. Tá correto, chão pronto. Chão pronto, 1. Fala, Salvador, boa tarde, Lula, na nave 24, livrou. Prossegue na Alfa e aguarda ingresso, Pátio 1, no gol 924, antes da Juliette manter posição. Alfa, Pátio 1, manter posição da Juliette, certo. Salvador, uma boa tarde, o Oscar Mero 6355, na informação Kilo. É 31350, chegada Namã, ajuste no 013. Essa é o 050 Namã, porque... 50, 050 Namã, 1013. Afirmativo, 1013 Namã, 0063. Vamos solicitar sim. E solicito a aeronave, por gentileza, para tentar melhorar o serviço. Faça reporte dessas ocorrências em Salvador, ok? Ah, tá ok. Então, obrigado aí por tua ajuda aí. Vou reportar, obrigado, viu? O táxi está 3605. 144 a bordo, 3 horas e 50, galeão. A do TAC, você tem interseção Oscar, reporte para ingresso na pista 1 7. Você é Oscar, aguardando antes da Júlia, chegou na nave 24. Solo gol na 924, aguardando a Juliette. 924, o portão é o 10, ingresso Juliette. Juliette para o 10, certo? Bravo Alfa pro de Paris, para negação na corredor Interlagos. Quebec, autorizada a linha, mantém cabeceira no 7, reporte pronto. Chiné 6313, 6315. Desça para 2 mil pés, ajuste 013, reporte estabilizado no LS. Chiné 6313, desça para 2 mil por 1013, informará estabilizado no 6315. Chiné 6141, informe a velocidade indicada. Indicada 260. Redução 210, 210. 210, reduzindo, 6141. Salvador, boa tarde, TAN 3283. Boa tarde, TAN 3283. Esse para o 050, chegada Mari. Quebec, autorizado de decolar, pista no 7, vento 190 graus, 1 nós. Tá ótimo, só um minuto, cópia. Confirme por gentileza o parque, a pista que decola. Gente, só um minuto pra copiar. Quebec, decola 223, chame controle 199 de São 8. 198, até volta. Controle Salvador de Papatango, Vitor Mike Quebec. Para o controle. Papatango, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, 1 no meu pé, corredor Axé, aposto fora da barra. Portaria, Quebec. Na 7, curva direita, corredor Axé. Acione no transponder 0131 no controle Salvador Pérez 119 decimal 8. Oscar, cotejamento correto, acionamento, táxi, decolagem, torre agora, 119 decimal 95, o ajuste na 0 na 3, bom voo. Pronto? Mais 30 segundos. Ciente, 3605. Então, Oscar, reporte para táxi. Da presente Boadona. O 6141 para o seu acampamento, vetor, curve à direita. Proa 230, caso de falha 15 milhas duna. 230 direita, caso de falha 15 milhas duna, 6141. 6141, prossiga até 2500, 2500. Essa para 2500, 10, 6141. Salvador, tá, 3223, está presente com a Guaduna? O mantenha projeto de TAP, 23283. Entende, qualidade 3283. Salvador, eu tenho 3605.090, pronto. 3605, autorizado a linha decolar, pista no zero, vento 100 graus, 90 nós. Autorizado a linha decolar no zero, tá? 3605. Uno, descendo ainda para 2500, reassumo na proa de dona. Proa de dona, 6141, desce para 2500. Escuta mais situação, 3193. Tá, escuta, positivo. Autorizado, se tiver questionamento, já volta pro teste. 3193. Autorizado, 3193. No 41, tráfico de vez de dia já foi ultrapassado, desceu para 2000 pés, reposto estabilizado. 2000, reposto estabilizado, autorizado para o procedimento ILS 3 a 10, no 41. 3283, prossiga para 2000 pés, o ajuste 1013, reposto estabilizado. Reposto estabilizado para 2000 pés, no 3283. Estabilizou, Janeiro 6315. 6315, complete, aproximação, torre 1, 1895. 1895. Salvador, Oceaner 6315. Oceaner 6315, tráfego avistado, cheque trem, aguarde autorização de pouso, vento no momento 190 graus, 109. Quente. Pedro, confirma somente o horário da notificação. Pode pôr ingresso na pista no site. Gente, agora qual que é essa questão? Tentou no 20 graus, 10 nós, confirme baixar travado. Afirmativo, livre pouso, pista 10, o Chanel 6315, baixo travado. 3605, decolado aos 29, chame controle 119, decimal 8. 198, boa. 3605, submantenha o 360 da El. 360 da El, tá 3605. Prossiga, voo 1754. Inspecionamento 08. Podendo que funciona a porta ataque, voo 1754. Sim, eu posso ir para o ataque, 1754. Livre ao controle. 4, mantenha 160. Você confirma na prova, tá direto, VR Salvador? Copiado, mantenha a escuta permanente, reposta na vertical. Reporte na rotatória, Índia 9 Alfa. Reportará na rotatória, Índia 9 Alfa. É, com 143, Campinas, 3 horas e 50. Houston 3193, autorizando o táxi até o ponto de espera, GNZ e Alfa, no ponto de espera Torre, 1-1-8-95, hoje destino 093, vamos lá. No 093, direita Alfa, 2895 com a Torre, 3913. Autonomia 3,50? Afirmo. Graças. Chanamea 315 no solo, auge. 31 no livre direito, chame só 1-2-1-9. 2-1 vai chamar. Aracaju, 230, Golfo 677. Decolo no zero esquerda, pro Caracaju. 1-1-9-8, 5434. 9-1-3, tá no ponto de espera, pronto. Fala da 1-0, curva esquerda, pro Caracaru. Rastana Seco 434, 198, controle, voo 1-8-0-6. 2-0-6, chama pronto. Chamaremos. Solo, poxa, né? 6315, pronto. 6315, Alfa, atento da Juliette. Alfa, mantente da Juliette. Solo, Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Golf Mike X-Way. Golf Mike X-Way, só um instante, cópia. Gente, aguardo, vai, assinar por 4 vezes, Papa Romeu, equipamento. Afirmativo, já tem essa autorização. Chama pra cópia. Mará. Potássio Azul na escuta? Sobrevoa de Camaçari? Então, voo Serra Novembro, Serra Novembro, e de volta. Sobrevoo de Mato de Deus, 500 pés, 0110. Controle opera na 119.8. Hotel Oscar Azul. Índio Novembro Alfa, chame Torre em 1895. 118.95, Índio Novembro Alfa. Tá 3283, complete a aproximação, Torre em 1895. 295, boa. Hotel Oscar Zulu, acionamento e decolagem por conta e risco, vento no momento 1-1-0 graus, 1-1 nós, reporte quando fora do sol. Cidade novamente, é o Papo Luiz, Novembro Alfa. A 3193 tem condições de GNA decolar e assim que é autorizado? Positivo, está totalmente pronto. A 3193 autorizado a linha e manter cabeceira 1-0. A linha e mantém 1-0, 3193. Poxa, na 6141 no solo, hoje 34, livre direita, chame solo 1-2-1-9. 19-1-4. Índia Novembro Alfa, prossiga. Índia Novembro Alfa está na proa da rotatória, tá com a rotatória. Índia Novembro Alfa, reporte a 3 milhas da final da 1-7, baixado e travado, posição de fábrica, reporte a 3 milhas da pista 1-7. Afirmativa, importará 3 milhas fora, então 10 milhas no Oi, Salvador, boa tarde. TAM 3283, Ilha Serra, baixar travado. TAM 3283, continua a aproximação, informa que é uma aeronave Airbus 320 alinhada e pronta para decolagem. 3237. Que vai estacionar no portão 2. O trip segue após, Índia, até o ponto de espera da 10. A torre opera na 118.95. O ajuste 1013. Entre a Índia após o Ocean, mas com torre 395.547. O bom 74, solicitou autorização para o táxi, são 1044, após 4 horas e 14, Fortaleza. O 754, livre táxi até ponto de espera via Índia. 1895 a torre, 1013 o ajuste. Para o táxi, corrigindo, para o pushback, acionamento, 3216 na posição 1. Aguarde push, 3216. Aguardando. Solo, Golf Mike X-Ray acionou para a Copa. Golf Mike X-Ray, Mossoró 270, pelo ISC 50. Decola da 10, esquerda, Momo, Gibit, Controle 119 decimal 8, 5416. Aprovado conforme, 270, pela Amplice 50, decolada 10, Cuba Estrela, esquerda, Momo, Zebit, 198, 5416 no transponder, o Golfo Mike X-Ray, está com 06 a bordo, 5 horas e 15 atornamento na Fortaleza, está pronto para 05, Recife em 1251. 251, boa. Controle uma bota, 3193, decolado 1300 na DEL. 3193, submantenha o 380 da EL. 380 da EL. O 3193, eu poderia se coordenar para o Adibrista? Autorizado, Leda, da presente 393. Leda, direita Leda, graça 3193. Meu hotel Oeste, autorizado a decolar, pista no site, ventona 30 graus, 1 nós. 3283 no solo 37, livre direita, chame solo 121 decimal 9. 21932. Tá fora do solo, hotel Oeste Casulo. Hotel Oeste Casulo, fora do solo 37. Autorizado pro hoje, Madre de Deus. Chame controle na frequência 119 decimal 8. 192 Camarada, Tânsito, eu vou ficar regressando. Oi, boa tarde, 35447, pode esperar pronto. Confirme para Tony? É o 35447, pode esperar no 0 pronto. Eu vou autorizar o tráfego que está saindo do pátio 3 até o ponto de espera. O tráfego vai puxar até a saída do pátio 3 e o seu ingresso. Ok, muito obrigado. 0110 é um Bravo Hotel 06. Vai prosseguir via Corredor Interlagos, Corredor Bonfim, confirme. Não, eu vou comprar a direta da Enimar para o Porto de Aratu, prossegue para Mar de Deus, depois retorno via a Baixa de Tudo, 500 pés, via Litoral até o Vale da Ribeira, mais ou menos assim. Copiado, mantenha a escuta permanente do controle e Hotel Cesuru, confirme pessoas a bordo. 05 a bordo. Copiado, 05 a bordo, hotel Cesuru. 3, 2, 3. O 3, desça para o 050, Proad e TAP, chegada na área. Cinco zero, Maceió autorizado, via Perisque 58, decolada 10, de esquerda, pro Caracaju. 119 decimal 8, 5464. Romeu Bolonca, mandará mil pés no corredor Axé. As intenções de voo seria Salvador, Salvador, senhor. É o road check, road recheque. Imagina, vai manter o corredor Axé após o farol da Barra, qual a intenção? Mantém o corredor Axé após o farol da Barra, prossegue para Valença, sobre voo. Copiado, reporte farol da Barra. Só parar no farol da Barra, Romeu Hotel Oscar. Decolar pista 10, vento 130 graus, 10 nós, informa que está restrito até o nível 150 até 30 milhas de Salvador. Gente, iniciando, restrito 150 até 30 milhas, 5447. Salvador, boa tarde, 1754, 10. 754, autorizado, ANI mantém cabeceira 10. ANI mantém 10. 00 cópia. 00 autorizado Natal 370 via Pesulu 10. Decolagem da 10 esquerda, Pucas e Pá. 119 decimal 8, 5462. Autorizado LF 1697. B00, correto, é um prova. 4089, cópia. O Romeu, Oscar Bravo apresentou a indicação. Tudo bem? Informe o tipo da aeronave e pessoas a bordo. Aeroporto 4, Romeu, obrigado, Romeu, Oscar Bravo, mantenha aqui S10, direto, setor da aeroclube, na escuta permanente do controle. Controle, boa tarde, 35447, saída bomba na sua escuta. Vigilância 200, 35447. 200 livre, 5447. Controle, voa do 64, passou para o 2. Condor, voa do 64, tem 60, abaixo da excelência. Voa. Após bridge, é peso Luno 6. Bravo Hotel Zulu, direto Triva, faz conforme. 119.8, 5463. Apresentando Guarulhos 340, decolando a ponta 10, saindo a Israel, letra Triva, após o 3 Zulu 6, BHZ, Triva, posse conforme. 1298, responde 5463. Correto 3805, aguarda. Champar, puxa sinal. Chamar. Ono 0750 terminal 754. Fumia 141, observa o tá puxando, quando tiver condições de ingresso com segurança, está autorizado até o 01. Gente, 6141. 54, autorizado de colapso no 0, vento no 30 graus, não no norte. A decolagem na 0174. O senhor aguarda a liberação do portão. 3, 2, 3. Direto Cogbo 5447, ainda restrito 30 milhas, 1950, senhor? Confirme. A torre passou a restrição de 1950, 30 milhas para o 5447. Sem restrição, livre 200. 200, 5447. Boa noite, o senhor terá que aguardar no ponto de espera devido ao tráfego que está lá, vai sair, né, também na MOMO, ok? Então, realize um pouco mais a retaguarda para o Xenia ingressar, já que o senhor terá que aguardar de qualquer forma no ponto de espera, ok? Tudo bem, é porque se quando a gente já estava pronto para o táxi, não através ali do, da ingresso da Índia já, entendeu? Aí não necessitaria fazer um pushback tão longo. Não entendo, mas de qualquer forma, devido à performance e o tráfego de pequeno pote já tinha passado, já estava no ponto de espera, ok? Então, independente de onde iniciasse o táxi, teria que esperar no ponto de espera. Não estou dizendo que seria mais rápido, só isso que eu queria compreender ou passar pela informação, mas eu compreendi. Tá, entendi também agora. 9-0, vigilância, bônus 754. O dono está ingressando, observando o tráfego da TAM. Obrigado, colega da TAM. De forma alguma, senhor, que é isso aí. Uma boa programação aí. Bom voo aí para você. Não, ele vai para Ouro, mas se a gente parar... 390, então não está mais escrito 1-0 com 30 milhas, subindo 3-9, 1-7-5-4. Estimativo, sem instrução. A bordo, 2 horas de voo, a terra Salvador. Boa noite.